Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo, eu sou o Júnior de Frito, sou aqui feliz que tá. Hello. É o André de Fritos. Olá, jovens. Bruno Carvalho. E aí, eu. Muito bem, olha só, no bônus de hoje vamos falar sobre Zelda e as Lágrimas do Reino, é isso mesmo? Vamos não, né? Vocês vão falar e eu vou ouvir, porque... As Lágrimas do Bruno. A Nintendo fez o favor, né, de não mandar o meu, então fazer o quê? Lágrimas para Nintendo Bruno. Nintendo é fora. Você sabe que não é a Nintendo que manda o seu jogo, né? É lógico que é. Ela que tem que produzir, porque eu comprei ela a versão nacional. Correio, não, é a versão nacional, ela que tem que produzir, pra que tem que mandar a versão do Brasil primeiro, vai lá né? Na agência pega a senha de idoso, né, que é mais rápido. Ele vai na agência do Correios brasileiro lá em... Olha só, esse daqui é Kyoto. É um primeiras impressões? É isso? Primeiras impressões? Primeiros comentários? Espero eu. Se for um cast normal, vai levar 10 horas. É. Exatamente. A gente sabe quando é que vai vir esse cast aí, mas a gente pode comentar aqui sobre as nossas jogatinas iniciais. Evandro tá com o quê, Evandro? 20 horas de jogo? Puta, eu acho que por aí, mano. Em poucos dias, em 4 dias, vai. Que eu joguei mesmo, foi 4 vezes. Eu tô com umas 15 horas, mais ou menos, de jogo aí. O Felipe deve estar o quê também? Por aí? É por aí, né? 15 horas também. 15 horas. Então a gente tá... É, muito parecido, então passamos pelas primeiras experiências aqui de Zelda. A gente pode dizer que com esse jogo, o Breath of the Wild, ele se torna, tipo, tão pequeno comparado a esse. Não no sentido de qualidade, porque ele continua ainda assim, obviamente um jogaço. Mas quando você tem um jogaço e você consegue melhorar em todos os aspectos possíveis, é meio estranho, né? Parece o tipo... The Last of Us 2 comparado com 1, sei lá. Mano, parece o beta, cara. Esse jogo faz o primeiro parecer um jogo beta. Mas sabe o que eu acho a sacada muito boa da Nintendo pra poder separar esses dois jogos? É que, por exemplo, as habilidades lá do primeiro jogo não estão aqui, né? É. Então, lá existe um outro jogo que tem uma outras formas de você interagir com esse mundo, né? Isso. Então, beleza, aqui essas formas de interação são mais complexas e dão abertura para mais combinações e os sistemas comunicam entre si ainda mais, mas no Breath of the Wild ele não fica obsoleto porque ele é um jogo diferente, né? Total, essa preocupação realmente existiu. Ele tem outras ferramentas para você interagir com essas coisas. E dá uma riqueza, né, pro mundo também, né? O mundo ele se torna muito rico porque... Mostra que você não explorou tudo que tinha que ser explorado, né? Porque você tem agora novas mecânicas... Sim, sim. Que vão te possibilitar novos tipos de exploração. Por exemplo, o fato de você começar no céu, né? Ele é uma das sequências mais diferentes, assim, que eu já vi de videogame. Porque ele usa o mesmo mapa base. Você tá passando, às vezes, por vilas e coisas do tipo, assim, que você tá acostumado a passar por conta de tanto que você jogou Breath of the Wild. Mas é aquela parada, a forma como você interage com esse cenário, ela é diferente, né? Porque você tem essas mecânicas novas que o Link tem ali também. E como o Jorginho falou, você começa no céu e você tem essa adição dessas... De fato, das coisas, dos lugares novos, meio 100% novos, que são o céu e o subterrâneo, né? Esse rolê de começar no céu eu achei muito foda, mano. Porque pelos trailers, eu tinha a impressão que era assim, vai ser uma parada lá pro meio do final do jogo. Chegaram, vai ser um evento... Você subir lá pro céu e explorar o céu, tá ligado? E aí não, subverteu. Você já começa lá no alto pra caralho. Eu achei isso muito, uma quebra de expectativa muito legal. Eu tenho até uma pergunta. O Felipe citou, já que eu não posso jogar o jogo, né? Tô esperando meu chegar. A gente tá tratando ele, e muita gente trata ele como uma sequência, mas dentro da história do Tears of the Kingdom, eles chegam a mencionar os eventos do primeiro. Sim. Mesmo? É diretamente mencionado. Começa com o mesmo link do final. Todo com coração pra caralho, arma fodida, espada top. E a Zelda lá explorando o fundo do buraco lá do castelo. Legal, bacana. Aí, aí aparece a morte do Castlevania. É. E acontece uns eventos. Dá uma zoada. É. É. E aí ele fica zoado de novo, a Zelda some no mundo e você tem que descobrir que fica zoado e pelado, né? É. Mas é sequência direta. E é, mas é. Cara, é normal, né? Uma continuação direta, você tem que. Dá essa dificuldade. E aí é uma parada que acontece exatamente com o Castlevania aí, né? Você tá super, super forte. E aí, opa, peraí, vamos dar uma zoada aqui e tirar tudo pra começar do zero de novo. E o massa é que, pelo menos, existe um sentido nisso, porque o Link, ele não evolui, né? Tipo, não existe um level do Link. Sim. O que existe é que você vai pegando habilidades, né? Você está falando que o Link é uma pessoa acomodada, ele está estagnado na vida, é isso? Exatamente. Ele não passa por situação. Quando ele tira tudo dele, o que você tem unicamente e exclusivamente é, obviamente, né, estamos se colocando no lugar do jogador aqui, é a experiência de já ter jogado Breath of the Wild e você saber que tem coisas que não são mais novidade pra você ali. Então você vai saber se virar inicialmente, diferente do Breath, que você passou por situações que você tava aprendendo ainda aquele mundo, como lidar e etc. Quem jogou o Breath e vai pro Tears, cara, Já chega sabendo o que fazer, né? O seu nível de aprendizado é muito maior, né? E talvez o aproveitamento inicial também seja muito grande. Porque você já sabe muito bem pra onde ir. É um jogo que é muito rico, porque você começa no céu, e é uma ilha gigantesca, e você não tem noção, você não sabe o que é o céu, basicamente, assim, sabe? Exceto quando você chega nas extremidades, assim. Aí você entende que você tá no céu. Você tem um comecinho, na verdade, na já é um grande subterrâneo, salto, né? É. E aí quando você apaga, você... é resgatado e levava pra essa parte do céu. E nessa parte já tem, por exemplo, aquela coisa que você tem que comer os alimentos pra regenerar coraçãozinho e tal. Tem várias... Tipo assim, esse começo, ele é um tutorial obrigatório que você precisa pegar as quatro habilidades novas ali. Ele é um tutorial sem cara de tutorial, né? Tipo, ele não parece um tutorial, ele é um jogo, mano. Você tá jogando mesmo. Porra, ele é um tutorial melhor que muito jogo por aí. É porque começo, tutorial, né? dá a impressão que é aquele, tipo assim, né... Não tem nenhum inimigo na tela e você vá pra esquerda, vá pra direita. E não é isso, né, tutorial, né? É porque ele é bem elaborado, assim. Ele é um tutorial muito, muito, muito bem feito. Mas a sensação de tutorial é bem óbvia. É um tutorial que, dependendo do ritmo do jogador, vai demorar 10 horas. É, 10 horas. Tem muita coisa opcional pra você fazer, pra você experimentar. Sim. Basicamente, ele vai te dando essas habilidades. Você tem o Ultra Hand, que é basicamente a habilidade dele ali de mexer em coisas grandes e combinar essas coisas, né? Interagir de fato com os objetos do cenário no geral. Você tem a Fuse, que é você fundir na hora das armas, né? Você fundir objetos e armas uma das outras para criar armas novas. Você tem o Ascend, que é o que ele basicamente ele sobe. Mergulha para cima? Exatamente, mergulha para cima no concreto, assim, né? Em várias. Não só no concreto, mas em várias. Você passa por dentro da. Objeto sólido, né? De objetos sólidos, assim, criando meio que um túnel mágico, assim. Você tem a outra habilidade que é o do voltar no tempo lá, né? Que é. Você volta o movimento lembrar, do objeto do tempo. Esqueci como é que é o nome dela agora. Só tô aqui pra te dizer que em português é lembrar. Lembrar? É. Ah, tá em português, né? Na versão portuguesa que foi lançada no Brasil. Entendi. E aí, nesse tutorial, você usa essas quatro habilidades, basicamente. E aí você tem meio que os desafios mais óbvios você usar essas habilidades. Só que tem umas coisas meio pro lado, assim, que é pra você experimentar com elas, você usar mais a criatividade, assim, né? Então ele tem esses... O Evandro falou, se o cara quiser, ele pode ficar muitas horas ali. É. Eu fiquei explorando, porque eu queria... Eu tenho... É o meu tipo de jogo, né? Jogando mundo aberto. Inclusive, eu acho que esse é o mundo aberto, né? Sem querer... me precipitar na minha avaliação, mas eu acho que esse é o mundo aberto perfeito. Perfeito, na minha opinião. A perfeição do mundo aberto está nesse jogo. E ele é um tesão, mano. Um jogo que é um tesão. De cada área que você tá, tem infinitas coisas pra fazer. Você pensa, beleza, eu tô só aqui explorando e tal. Cara, você vai cair num buraco, você vai pro subterrâneo, existe um mundo do tamanho do mundo de cima, do tamanho lá embaixo. É bizarro isso, cara. E o NPC, que você tá de bobeira, o cara fala, puta, me ajuda a caçar um peixe ali. Ah, 40 minutos. É muito foda, mano. Tipo assim, é muito conteúdo e muitas possibilidades de como você pode realizar aquela tarefa que você tá tentando fazer, sabe? Seja a tarefa que o jogo te deu, uma side quest ou uma missão principal, ou alguma coisa que você inventou de falar, pô, vi aquela montanha ali, quero subir ali. Será que dá? Você vai conseguir. É muito absurdo isso, mano. No momento, Evandro, eu só peguei um cavalo, tá? Eu também. E aí eu fiz lá o registro dele e tudo mais. E é foda porque o cavalo, a gente tá muito acostumado em todos os jogos, assim. Aonde você estiver, você chama... Ele vai tá lá, né? Ele simplesmente vai brotar e vai aparecer lá. O meu cavalo não vem não, mano. Meu cavalo tá lá da puta que pariu. Tem muito lugar muito difícil de acessar, né? Mas isso aí é o legado do próprio Breath of the Wild, né? É. Sim, era bem nessa linha. Pois é, então você tem que construir, você tem que registrar um cavalo em cada em cada estábulo, né? Pra poder se chamar ele e ele aparecer por lá, porque caraca, é foda, né? Eu queria que meu cavalo aparecesse em todos os lugares. Mas Bruno, você que não gostou muito do cavalo do Breath of the Wild, continua, tá? A mesma coisa, é difícil ainda. É, eu tenho nem curto tanto, porque eu sou mais ir a pé ou inventando algum meio de transporte do que... Eu acho o cavalo bem qualquer coisa, até nesse aí, mano. O Breath of the Wild é tão ruim o cavalo que eu simplesmente desisti, mano. Eu subo nas torres e saio voando. O cavalo cansa pra caralho. Porra, me dá uns foguetinhos aí, me deixa com os esquemas aí. Agora, essa parada maker do Zelda é muito foda. Puta que pariu. Essas construções que você pode fazer, claramente é uma inspiração. Jogos like Fortnite da vida e... Minecraft... Little Big Planet, o próprio Mario Maker... Todos esses jogos são inspiração pra esse momento. Porque você pode fazer tudo, tudo. Do nada você constrói um foguete, você pode construir um carro que ele vai numa velocidade absurda e depois você ativa umas opções e começa a voar esse carro. Cara, tem asa delta, tudo que você possa imaginar de possibilidade. Pô, dá pra fazer aonde... O aviãozinho que você controla, mano. Aonde a sua criatividade for, existe a possibilidade desse jogo te proporcionar. E isso é que é massa, porque cada pessoa joga de uma forma diferente. O jeito que eu jogo vai ser diferente do Evandro, vai ser diferente do Felipe, vai ser diferente do Bruno. Porque a gente pode ir pra qualquer lugar, né? Não existe aquela... Por mais que haja uma história a seguir, você pode ir pra qualquer lugar mesmo, de verdade, assim. E começar diferente o jogo. Você pode resolver problemas, os enigmas, de formas diferentes. Você pode enfrentar chefes e matar chefes de formas diferentes também. Cara, é muito massa isso, cara. Esse poder que o Felipe comentou aí, o Ascend, tem vários momentos que você usa ele e você sente que você tá quebrando o jogo. Só que nem é, sabe? É só uma possibilidade que você poderia... Você pode usar e tentar resolver daquele jeito, sabe? Esse poder é muito massa, hein? Então é muito bem feito, cara. Putz, grila. E olha que a gente é tão acostumado a enfrentar alguns obstáculos quando tá jogando esses jogos de mundo aberto que a gente nem se toca, às vezes, que tem esse poder, mano. Você fala assim, caraca, realmente eu podia só ter usado aqui. Sim, é tão disruptivo, né? É. Você imaginar que é um negócio que você tá numa caverna lá embaixo e você fala, show, vou subir aqui. E você simplesmente usa e ele vai. Um dos que eu mais me impressionei, Evandro, foi a junção, de juntar. Juntar coisas. E aí, aquela parada das armas, né? Você tem as armas... Não tem nenhuma arma boa no jogo, de verdade. Porque uma hora ela vai quebrar e você vai ter que trocar, vai ter que substituir. Isso é bom porque, em termos de jogo, deixa sempre rotativo, né? Seu arsenal, ele tá sempre rotativo. E aí, do nada, você tem uma espada quebrada e você junta com uma pedra. E é isso. Aí ela fica um pouco mais forte, né? E ela fica mais forte, porque a pedra é boa pra quebrar, tipo, coisas, né? Aqueles minerais que você encontra, né? Aquelas rochas... Entrar em cavernas e tudo. Aí você junta uma espada com outra espada. E ela fica gigante. Aí você junta uma colher de pau com... Pô, mas você tá... Tem um bicho, acho que chama Lizalfo, um dos lagartos. É, isso. Ele, quando você mata, ele solta o rabo. Dá pra você juntar o rabo do Lizalfo com a arma. É. Cara, ele fica tipo um chicotinho assim, ó. As flechas também, quando você usa as partes dos monstros, elas ficam muito mais fortes. Exatamente. Assim. Você pode combinar, né? É muita fruta de gelo, sei lá o quê. Bota a fruta na flecha, congela o vagabundo e mata na hora. O Felipe ainda não viu, Evandro, aquele ser que vem rastejando, que o chão fica todo de lava e vem umas mãos pra te pegar. Tu já viu esse? Não consegui matar, mas eu cheguei nele, aham. Eu já encontrei algumas vezes esse bicho. E aí, da primeira vez que eu encontrei, eu... Caraca, vou no pau aqui, vou no braço, né? Morri, obviamente, né? E aí, logo em seguida, ficou nublado o tempo... E aí esse bicho apareceu. E aí, pá, eu vou enfrentar de novo. Quando eu fui me aproximando dele, o sol apareceu e matou ele. Caralho. Ele morre, mano. Ele morre pra claridade. Eu achei dentro de uma caverna, então isso era impossível de acontecer. Na caverna não mas tem como. Mas ele é muito forte, mas se eu tivesse com as flechas e com as frutas que eu sei que dá pra fazer agora, eu teria matado. Eu já enfrentei ele algumas vezes. Inclusive, em uma caverna, eu tinha que matar esse bicho pra aparecer tipo uma versão do Ganon, sabe? Do Ganondorf, né? É uma versão do mal, assim, bizarra. Aí eu não consegui matar o... Inclusive, eu tô nesse momento nessa caverna aí. E aí tem uma parte que são várias mãos. É tipo uma hidra. Tem as cabeças da hidra, né? Que você mata uma cabeça, aí vai matando a outra. E se continuar, às vezes volta, né? As cabeças. É exatamente isso. Se você não matar logo todas as mãos, as outras se regeneram. Mesmo você já tendo matado, né? Mas, cara, são adversários que aparecem durante o mapa, assim. É, tem muita sidequest boa, sabe? É um negócio tão foda que eu tô jogando devagar. Real. Porque eu falei assim, eu não quero que esse jogo acabe tão cedo. Porque se eu jogasse muitas horas seguidas, obviamente que esse jogo vai chegar um momento que ele vai acabar. E eu quero aproveitar muito dele, sabe? Eu tô explorando, mano, bastante. Mano, esse jogo aí é papo de 1000 horas. Não acaba, Jurandir. Não, se o Breath of the Wild é como base, não acaba. Não se conta essa mentira aí pra você, não. Porque, puta, eu tô jogando que nem um nóia. Tipo assim, eu acho que eu joguei 5%. Sem brincadeira. Eu falei lá no grupo, no dia que eu joguei, instalei. E aí eu falei, deixa eu ver se é bom mesmo esse Zelda aqui. Porque teve um ano aí no começo do ano que eu falei que não ia comprar e... Os ouvintes se ofenderam e realmente eu não comprei. Ou estou jogando Piratex. Traduzido, inclusive, obrigado pela grandiosa equipe de tradução. Aí eu baixei sábado à noite, umas 7 horas, botei. Inclusive, abraço Diogo Gosch, que me ajudou a colocar no videogame. Aí eu fui pra sala, liguei o Switch lá e falei, vamos ver se é bom mesmo. A tradução tu coloca... Amanhã, mano. Você coloca separado do jogo, é? Ou é... Puxa, eu já baixei lá pelo próprio esquema do chip. Entendi. Pelo próprio videogame já tinha lá, baixar traduções. Aí tava lá, Zelda, blá blá blá. Doideira. Bonitaço. Perfeito até agora, onde eu tô jogando, é perfeito. Aí eu falei, deixa eu ver qual é que é. Joguei das 7 a 1 hora da manhã. E fui dormir querendo jogar mais. Isso no sábado. Acordei domingo de novo, 7 horas da manhã. E tal como um adolescente que não tem nada a fazer na vida, fui jogar videogame. No domingo, 7 horas da manhã, mano. E joguei de novo, das 7 às 10 e meia da manhã do domingo. É um jogo que não enjoa, né? É muito foda isso, né? Você... Mano, desde o DLC do Outer Wilds, que eu não tinha... vontade de, tipo assim, o que você quer fazer? Jogar videogame. Eu tava assim, jogava um FIFA aqui, um Overwatch de vez em quando ali e tal. Mas qualquer outra coisa me dava mais vontade de fazer do que esse rolê de parar para jogar videogame. E o Zelda reacendeu isso, mano. É tipo assim, tá tranquilamente pra ficar o dia inteiro jogando, mano. Porque ele não... Eu achei esse começo dele bem mais guiado do que o Breath. Bem mais guiado, esse tutorialzão aí e tal. Porque lá no outro é, derrote o Ganon. E aí você escolhe pra que lado do mapa que você vai, sabe? Ele tem mais ou menos ali, fala, pô, seria legal ir pra Kakariko, hein? Mas até você chegar em Kakariko e o diabo é lá longe no jogo, tá ligado? E esse não, tipo assim, ele fala, ó, você tem que fazer essas três coisas primeiro aqui. Beleza, que você pode demorar 10 horas, mas ele tá mais guiadinho. Só que é muito foda você tá, beleza, eu quero ir pra tal lugar. Aí no meio do caminho você acha um NPC. Tem muito mais NPC do que o Breath of the Wild. É, o mundo é bem mais vivão. Mas muito mais, tá ligado? E todos eles são muito interessantes, mano. E é legal que vários deles lembram de você, de outros tempos, do outro tempo. Sim, do, comenta, do né? Wild, basicamente, assim, né? Link, não sei o quê, pipipi. É muito, cara, é muito... Tipo assim, eu queria ter de novo, sei lá, 10 anos e... O que você fez em 6 meses da sua vida? Joguei Zelda. Porque tem conteúdo pro cara ficar todo dia jogando 4, 5 horas e jogar durante 6 meses, sem brincadeira, mano. É muito gigantesco. E é muito satisfatório. Eu falo disso direto aqui, de vários jogos, de aquela sensação de você... pensar em fazer alguma coisa e conseguir. E terminar parecendo assim, pô, eu consegui isso aqui porque foi ideia minha. Né? Não é que o jogo, ele só deixaria eu progredir se fosse assim. Essa sensação que alguns jogos têm, tipo, sei lá, um Portal da vida, jogo de puzzle e tal, próprio Outer Wilds, que tem de você pensar assim, porra, como eu sou inteligente, ó, eu descobri como passa dessa parte aqui. O Zelda é lotado, mano. Sim. Essa mecânica que o Juras falou de construir é muito foda você falar, nossa, é impossível subir ali. Aí você derruba umas árvores, pega uns troncos, aí tem o ventiladorzinho, não sei o que, o jato. Daqui a pouco você conseguiu subir ali. É muito... Você levou 20 minutos, tá ligado? Pra subir num morro que parecia impossível. É uma sensação muito satisfatória, mano. Que jogo foda. A Nintendo tem impacto com o diabo, não tem explicação. É, cara, é impressionante o quanto que eles conseguem se reinventar nesse sentido, né? Com Mario e Zelda. É sempre a gente... É esse falatório, né? A gente sempre fala isso, né? Ai, meu Deus. A Nintendo, ela manja como ninguém... Trabalhar com não, Zelda, é real, com Mario, mas é bizarro, cara. É esse surreal. Jogo é assustador. É, tipo assim, eu quero muito que o Bruno jogue e comente aqui com a gente na visão dele de alguém que faz videogame, sabe? Porque, cara, tecnicamente, se é um jogo do Play 5 que entrega tudo isso, a gente vai falar, show, Play 5. Agora é um Switch de 2016, maluco! Como? Como que os caras estão fazendo esse jogo no Switch? E é um jogo bonito, é um jogo bonito... Obviamente que, comparado com a nova geração de videogames e tudo mais. Inclusive o cara lá de God of War ficou pistola, né? E disse assim, como é que esse jogo velho desse, feio pra caralho, é... Não, porra, não tem um jogo de Play 5. Qual o jogo mais top de Play 5, vocês acham? Tecnicamente? É. Sei lá, o... The Last of Us? Ou o Ratchet & Clank, talvez? Puta, não joguei o Demon's Souls. Puta, mas Ratchet & Clank nem, não dá uma maçã que o Link come no jogo aí. Uma maçã cozida. É uma proposta do lado técnico invertida, vamos dizer assim, né? É. Não é sobre visual. Altas texturas, né? É. É sobre a maluquice desse jogo não quebrar. Eu tava falando com o Evandro, eu não vi nenhum bug no jogo. Não, e ele foi feito pra isso. Como é que isso é possível? O André lá, que grava com a gente direto aqui de jogabilidade, no podcast que eles falaram de Zelda a primeira vez, ele falou uma parada que eu achei muito certa e é muito real. Tipo assim, a gente voltou pra época do que o que impressiona é a física, mano. Quando o Felipe fala isso de eu não vi nenhum bug, o jogo foi feito pra quebrar, pra dar bug. Exatamente. Com essa mecânica. Com a mecânica de construir, de fundir, de subir, do acende aí. Eu não acredito que essas gambiarras que eu fiz aqui não. É, o jogo não suou nem um pouquinho. Pra exato. Poder... Ele foi feito pra isso, mano. É, e não, é liso. É liso, lindo e maravilhoso. Não trava, tudo funciona. Colisão perfeita. Tudo. Qualquer objeto que é mexível no mundo, você pode pôr no seu escudo ou na sua arma. Oi, como e a é que do, pode, mano? O jogo ser relativamente simples visualmente é que ele consegue fazer o tal do draw distance, né? Ele mostrar o cenário pra você numa distância muito grande, né? Inclusive quando você tá caindo do céu, isso é primordial pra esse jogo na hora da exploração ali. A imersão, né? Porque o jogo, a filosofia de design dele é a mesma do Breath of the Wild também, então qual que é a parada? Tem que ter alguma coisa pra te chamar a atenção de um em um minuto. Sim. E o mundo é populado por muita coisa, assim. Então você vê ali sempre alguma coisa que te chama a atenção e quando você tá caindo do céu, você consegue identificar essas coisas que te chamam a atenção muito mesmo longe. Lá de aquele cima, muito lá de cima. Aquele feitinho do Shrine, né, Felipe? O verdinho. Exato. Lá na você casa enxerga do tudo caralho, isso muito mano. De longe, assim. Porra, e a pedra caindo? Vocês já entenderam o rolê da pedra caindo? As pedras do céu, que do nada tá caindo as pedras. Que é pra você usar o reverse pra poder subir com ela, é isso? Sim, é muito foda, mano. Isso é foda. Primeira vez. Isso é foda, né? Eu falei, tipo assim, eu tava num vale, eu tava indo pra um lugar e eu caí num vale do demônio lá, que a estamina não dava pra subir mais nem 20% do vale. E eu falei, fudeu. Eu vou ter que usar o viagem aqui, mas eu quero explorar essa área. Aí eu saí andando. Andando. Aí daqui a pouco eu achei o foguetinho... E fiz um carrinho que só andava reto. Aí adiantou molado. Mas ainda assim, eu tava assim... Tipo assim, eu falei, mano, eu nunca mais vou sair daqui se eu não usar a opção de viagem, né? Aí ele vê aquele rastrinho lá, verdinho, da pedra caindo. Aí na hora eu posso usar o bagulho de voltar ali, meu Deus. E aí a pedra sobe, caralho, lá nos quintos dos infernos. E aí você consegue ir pra onde você quiser, com a asinha delta lá e tal. Muito irado, mano. Puta merda. Cara, Nintendo, eu te amo. É absurdo, né, cara? Não, é... tipo assim, sem brincadeira, eu não consigo pensar em nenhum jogo que chega perto, isso é bizarro. E aí é foda porque a gente pensava que o Breath of the Wild ia ser o ápice do Zelda pra sempre, e aí vem o Tears of the Kingdom que mostra que o ápice é ele mesmo. E é videogame, quando eu falo lá atrás de, porra, videogame tem que divertir, sabe? Não é sobre gráfico, não é sobre história. Beleza, que é da hora ter uma história que te faz pensar, que a gente vai ficar aqui chorando, videogame arte, show... Mas eu acho que na minha experiência de videogame, Evandro de 4 anos lá que ganhou um Atari, é isso, sabe? Tipo assim, eu quero me divertir. Eu quero ver um bichinho que fala assim, então, eu quero que você me leve pro meu amigo. É. E aí você fica 40 minutos, tá ligado? Tentando levar ele pro amigo dele. Eu sempre carrego esse puto aí com o poder lá do agarrar, né? E aí eu vou, levo ele lá, voando lá até o lugar amigo. E tentar levar pro outro lado. É. Mas, mano, é muito foda. Caralho, puta, sem brincadeira, me... reacendeu o jovem Evandro que só queria jogar videogame. Eu achei real que não ia acontecer isso. Eu achava que ia ser um Breath of the Wild um pouquinho melhorado, sabe? Com umas coisinhas aqui e ali e tal. Mas ele é muito, mas muito melhor. E o combate também é bom pra porra. Caralho, tudo é bom. Não tem, tipo assim, a trilha sonora é muito boa também. Né? Sim, sempre tocando uma musiquinha e todas. Dessa vez você percebe mais a trilha sonora do que o Breath of the Wild, assim. Sabe o negócio que eu acho foda da trilha e até da apresentação no geral? As cutscenes do jogo são muito boas também. Honestas também, é. E tipo assim, tem um estilo próprio, assim, de quando de fato é cutscene, que é os personagens estão falando, né, e tal. Putz, o jogo é muito apaixonante, assim, esses momentos. Sim, é, tudo, é feito de uma forma muito impressionante e a trilha sonora entra sempre no momento certo e é um negócio muito bom, assim. É, ele quando pega o braço dele lá e você já é uma diferença, né, de visual. Ele ter aquele braço com aquela mecânica ali, né? E todos os poderes que você vai despertando. Cara, é realmente um jogo muito apaixonante. Eu só queria que o Link falasse, mano. Ah, não, eu acho que tá bom dito que tá. É. Não faz falta, não. Faz diferença nenhuma. A galera conhece ele não é esse tipo de jogo, não. É. A história tá rolando bonita ali em torno dele, sem precisar ele falar. Ai, mas, cara, né? Que loucura. Que loucura, que jogaço. Obviamente, vamos falar mais profundamente no futuro. Jogar aí. Muito ainda, né? Jogamos quase nada, a verdade é essa. Por mim, só me dá o... Eu, pelo menos, acho que não arranhei quase nada dele ainda. Me dá o Street Fighter que horas. Acabou o ano de videogame. Tranquilaço. Que mais que vai sair de grande esse ano? Spider-Man 2, Diablo 4... Puta, Spider-Man tem que pegar. Diablo, foda-se. É, sei. Vamos ver. Não, mas é que, mano, é muito diferente. Tipo assim, Spider-Man com certeza vai ser um jogão. Vai ser top, eu vou comprar e vou jogar e fazer tudo. 100%. Mas é uma experiência tão diferente, tá ligado? Jogar esse Zelda do não que... Não tem nada a ver, né? Uma doideira. É, tipo assim, a gente gravou aí o cast do com a Monique recente do Resident 7. É legal você jogar o Resident 7 do começo ao fim. É uma experiência redonda e gostosa. Mas o Zelda é outro rolê, mano. É o que eu falei, é tipo assim, 40 minutos pra você salvar um bichinho e juntar ele com o amigo dele. E você fica felizão quando você consegue, tá ligado? Um negócio... Tem quantos bichos desse no jogo? 200? Nem sei. Os Koroks? Nesse né? Esse aqui nem sei. No outro era então, 900, sei lá. Exato. Não, mas é diferente, de, né? É, esse de juntar. Ah, o de levar amigo. Ele pro amigo lá, não sei. Porque o de achar também tem. E isso tem é fora também. Você, mano, eu falei isso quando a gente gravou do Breath of the Wild. Isso é muito foda. Tem uns lugares, que, umas cavernas que você se enfia, sobe, não sei o quê. Aí você acha um baú que tem, sei lá, flecha. Aí você fala, caralho, eu fiz tudo isso pra achar flecha. Aí daqui a pouco você acha um Korok. Aí você achou, pelo menos tem um aqui. Mas caralho, é muito escondido, mano. É. Muito escondido, vários. Esse jogo é um jogo infinito. Puta, é 1000 horas fácil pra pessoa. Sem ficar olhando no YouTube, caralho, fazer tudo, é fácil 1000 horas. E é capaz de não fazer tudo. Jogaremos muito mais. Obviamente! Fechamos aqui mais um bônus. É, fica ligado aí que a gente vai fazer um podcast completo no futuro aí. É, falando de tudo, da história. E aí é o comecinho tempo. Comecinho de janeiro ali, mais ou menos, né? E outra, né? Acho que é importante falar. Cara, se você não tem Nintendo Switch, eu acho que esse é jogo pra você comprar um Nintendo Switch. Não, não é o primeiro também, né? Não é o primeiro, mas tipo... Né, tem diversos jogos que... Sei não, se você não comprou por causa do Breath of the Wild, eu não vejo por que você compraria por causa desse. Eu acho que compraria. É um jogo pra... Não, pra... eu acho que ele não é tão diferente. É, também acho. Ah, beleza. É, se o Breath não te convenceu, talvez isso, esse aqui não convença. Mas, não, mas você só gosta. Mas é um jogo muito melhor do que o Breath of the Wild, pelo menos. Né? Sim, eu acho que é. Eu ainda tô no julgamento que eu acho ele diferente, assim, não... É que tu tá com apego emocional, o Breath of the Wild não quer... Eu nem tenho tanto apego emocional no Breath of the Wild, assim não tá. Ele é diferente, mas ele é melhor. Eu acho que ele é muito diferente, não sei... Mas ele é melhor, não? Eu não tenho como julgar isso ainda. É o mesmo jogo, caralho, é o meu Zelda, o mesmo universo, é a mesma coisa. Nem melhor, nem pior, apenas diferente. Aham, confia, Bruno, na hora que você jogar lá eu quero saber a sua opinião. É, apenas diferente. É muito melhor, mano, puta, nem muito se compara. Muito melhor. É, e o outro já é uma obra de arte, entendeu? Exato, isso que é bizarro. Essa é a parada, ele é um dos melhores jogos da história não, também. Não, foi o que eu falei, tipo assim... E não é desmerecimento, não é desmerecimento do Breath of the Wild. O exagero de falar que o outro parece um beta é isso, tá ligado? Tipo, o outro já era um jogo que toda a indústria tava correndo atrás dele. Não tem outro jogo parecido, o único jogo que é parecido é o novo. E aí ele vem muito melhor, isso que é loucura. É igual a gente falou na época do Red Dead, foi isso. Tipo, o 1 já era impressionante. Mas era ok, tipo, tinha outras coisas parecidas com o Red Dead 1. Aí, olhando, tecnicamente, o Red Dead 2 é uma bizarrice também. Só que o Zelda é um jogo de Switch, mano. Tá ligado? Não é Rockstar num videogame de nova geração. É um jogo de Switch. E ele entrega, é muito bizarro, na moral. Você joga na TV ou no console? Na TV, sempre. Em todo lugar possível, filho. Mas... Filho, eu vou, tô marcando as férias de novo, inclusive, fica ligadinho. Eu falei, caralho, vai ser da hora ficar jogando Zelda no avião. O dia que eu tava pensando nas férias, eu pensei nisso. Pô, eu tava no escritório jogando na TV, aí eu fui pro meu quarto ver um filme, levei ele, fiquei jogando deitado na cama. Aí dormi, acordei, fui no banheiro de manhã, levei ele comigo. Aí fui, botei na dock de novo, voltei a jogar no escritório depois. Eu tô jogando onde der pra jogar. Eu só jogo na TV, eu não consigo jogar ele pequenininho, não. O mundo aberto, não, eu tenho que ver as coisas. Se precisasse, mas como eu tô jogando em casa, eu jogo na TV também, a maioria das vezes. Ah. Mas eu tava planejando as férias e pensando nisso. Caralho, top. 3 horas de Zelda no avião, é nóis. Ih! Aí dessa vez eu vou levar tranquilaço. Muito bem. Bem, falamos aí sobre Zelda. Eu sou o Júnior de Filho. Eu sou o Felipe Mesquita. Eu sou o Evandro de Freitas. E eu sou o Bruno Carvalho. E esse foi o 99 Vidas Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau. In the darkness, I was stumbling for the door to find a reason, to find the time, the place, the hour, waiting for the winter sun and the cold light of day. The misty ghosts of childhood fears, the pressure is spilled.